sequer me deu um alô. Eu sei que o erro pode ter sido meu. Fugir é que não dá pra resolver. Aonde posso te encontrar pra te falar? Te juro, meu amor, é só seu. Confesso, já estou sentindo a falta do seu olhar, que me enlouquece de prazer. Canta, trancô! Não faz assim, não maltrate o seu coração. Dá ele pra mim, oh, deixa o amor se encarrega de te dar o meu coração pra gente ser feliz. Então vem, vem, não faz assim, não, não maltrate o seu coração. Deixa o amor se encarrega de te dar o meu coração. E os braços cantando pra mim. Te falar, te juro.